daqui pra casa é o maior chão. Tô indo nessa, um abraço pros irmãos que me respeitam e que foram respeitados. Meu irmão na direção, já engrenados. Vi estádio, tá que vejo Tiradentes. Lembro do Jackson que se foi a altos.